Yeah! JR Júnior na missão. Lado a lado, coligado. Brizola, Coco, Cid Louco. Barra do Choça, vitória da conquista. Rap baiano de responsabilidade. Sempre pensando na coletividade. Como é que é então? Mais uma vez, trinco na batida com vocês. Essa é a vida da informação. Revolucionário do lotão em ação. Com Deus no coração, quem entende do assunto. Seja preto do gueto e pratique o bem. Se não pega, pegar o busão para o além. Ou talvez pagar um táxi pra morrer dentro da Febem. Siga o hip hop e pense sempre assim. Seja um DJ b-boy, grafiteiro, MC. Tem que ter muita fé em Deus e contar sempre com alguém. Tô fazendo a minha parte, vê se faz a sua também. Eu vejo todo dia passar na televisão, horário gratuito falando de eleição. E nas comunidades existe a decepção. O povo no veneno passando necessidade. Alguns catando lixo pra poder sobreviver. Essa é a realidade que quem vive pode crer. Pode crer, amigo velho. Rapaziada chamou-se de louco, colou. Quer ver? É isso aí, ó. Eu acordei, me levantei, sem dar brecha eu passei. Humildade é humildade, quem não tem sai do meio. Sonhar, querer é dizer tudo o que penso. Vários se acovardaram, se venderam, se calaram. Aqui é mais um louco e não se vende pro sistema. Resistente no barraco, quando começa a chover é goteira pra todo lado, corre, corre, dá um jeito, calça a telha que tá pingando. Minha cama é meu sofá, meu rádio velho tá molhando. Não dá, não dá, não dá, mas tenho que viver assim. No lotão é desse jeito, só os guerreiros vão resistir. Lutando, batalhando contra o sistema, matando Zé Povinho. Sai da frente, se de louco vem rimando como arrastão do gueto, levantando o povo preto. Quero o direito das cotas, diversidade, quero sim, mas não quero só pra mim. O meu povo todo em fim, se vai lutar contra o sistema, é melhor tá preparado, estudado, informado, pra não se tornar aliado. É isso que eles querem, é isso que eles fazem. Te transforma em robozinho do sistema, kamikaze, programado pra matar e destruir seu próprio povo. Te enchendo de conversa, te transformou num monstro. Eu sei, não li, não assisti, mas é assim. Te transformo canibal, predatismo impera aqui. Aqui tinha alguns fulano que dizer que era um dos nossos. Se envolveram com o sistema, só queria ganhar ibope. Falou, falou, falou, mas na hora ninguém agiu. Passou pro outro lado, sua mente lhes poluiu. Dizendo que você estava no caminho errado, fazendo parte de um movimento, ideologia de fracassado. Se é fracasso, ter coragem, não ter medo de falar. Então essa é a hora e vamos todos fracassar. Botar na mente dos pivetes que a vida é uma só. Pra ser guerreiro é fácil, é não ser escravo do pó. Só. Já comigo. País escroto, ninguém respeita os outros. Se dependesse do sistema, eu já tava morto. Mas um menino preto de uma periferia qualquer, que por causa de sua cor leva em quadro de gambé. Não teve acesso à educação de qualidade, sente mais dificuldade pra entrar na faculdade. É verdade, não é mentira, o mundo gira e nada muda. Racismo ainda existe, não se iluda. Passou das tripas, coração, pra encarar a batalha diária. Autoestima, ferramenta necessária. O terror é imenso, mas na derrota eu nem penso. Se eu não andar correto, sou queimado com incenso. Na cabeça um lenço, no pé um tênis All Star. Meu estilo é esse mesmo e ninguém vai me mudar. Me larga, me solta, devolva meu espaço. Bem que tentaram me vencer pelo cansaço, não conseguiram ainda não. Meu esforço não finda, não tem inveja do seu olho azul, pois minha raça é linda. Fica com sua Xuxa, Gisele Sicarelli. Prefira agir cabelo crespo e de escura pele. O preto aqui lutou e venceu, não se corrompeu. Eu sou mais eu, nunca eu vou desistir. Eu sou mais eu, sei que posso vir, vou conseguir. Eu sou mais eu, da guerra não vou fugir. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu, nunca eu vou desistir. Eu sou mais eu, sei que posso e vou conseguir. Eu sou mais eu, tá errado, vou fugir. Eu sou mais eu sou mais eu. Pode crer aí, ó. Meu lugar, quero agradecer a Deus. Aqui é o Som Verbal, Mano Coco, Revolução. Juntamente com o JR Júnior e a Muvuca, raciocínio do gueto. Demorou, é nóis. Desse jeito na revolução, paz, amor, união. Salve, salve, rapaziada, fortalecendo o verdadeiro som do hip-hop. Aqui é a comunidade, a rapa alegre. JR Júnior, SD, Mano Coco e toda a Muvuca fazendo aqui esse som. E mandando salve aqui a toda a rapaziada que curte o nosso som. Muito obrigado, é isso aí, salve, salve. Isso aí, todas as quebradas, salve, salve, JR, Cocão, ação verbal. Raciocínio do gueto nativo, é isso aí, malandragem, é isso aí, negada. É nóis, o verdadeiro hip-hop, é isso aí, salve. Então, é felicidade imensa, tá colando com essa galera aí, compromissada, com o verdadeiro hip-hop, com a verdadeira cultura hip-hop. Salve a todos vocês, obrigado, sabe que precisando é só chamar.